3520, SAM 3520, ciência, agora transferência. Gente, aguarde a coordenada. SAM 3520, chame Centro Recife na frequência 126.85. 265, ó. Volta aos 32, controle agora em 120, bom voo. 208, bom dia, 173. Controle Salvador, bom dia, gol no 173. Gol no 173, bom dia, contato radar, subir uma penha, 3607 Dael. 3607 Dael, gol no 173. Ono 173, chame Centro Recife, na frequência 125, décima 1, alterna 133, décima 95. Entendeu, Recife 251, 3395, voo no 173. Afirmativo, bom voo. Bom trabalho. 5557, boa noite, autorizado Campinas, no nível 360, via Upper Zulu 10, Bridge, Zulu 16, após confirmar a rota do plano. Na cola da pista 10, com primeira curva direita, na subida da El, Leda, Motiva. Aciona 5521 e o controle 120 da sinal 8. Autorizado Campinas, 360, Upper Zulu 10, Bridge, Upper Zulu 16. Decola da 10, com curva direita, Dael Leda Motiva. Aciona 5521, controle no 20 da sinal 8. Correto, levanta pronto, chefonado. Salvador, bom dia, arrugou o número 61, com informação hotel. O 1161, bom dia, informação hotel, confere. Pronto, Copa Guarulhos? Prossiga para a gente. Autorizado nível 360, Guarulhos. Decolando da 10 com curva direita na subida Tael, Leda, Motiva. O intercepta Pêsulo 10, segue até Bridge após a Pêsulo 16. Aciona 5524 e o controle 120 decimal 8. O número 1 correto, vai estar pronto para chefonar. Vai estar pronto, graças. Trip 5557, tá livre, chama táxi. solo, sucesso para o táxi, está coberto, ele volta 3 horas e 45 minutos, galera. Tripe 5557, ligue táxi via Índia, ponto de espera, torre 118, décima 95, ajuste 10 no meio. Gente, Índia, ponto de espera 19, bom dia, linha de cola, piscina 0, 150 graus, com 5 nós. Trip 5557, decolta aos 17, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 20, décima 8, trip 5557. Controle, bom dia, trip 5557, cruzando 1407 para o 320. Trip 5557, bom dia, contato radar, subir mantenha 3607 da Dial. Após 2000, autorizado direto de Leda. Da El, após 2000, no Aleda. Uma referência autorizada, vou abrir, tipo 557. Aguarde coordenação com o centro. 557. Voador, voo. 11161, na 10. 11, por espera estacionamento. Confirmando, 10, espera estacionamento. O 1161, coordena equipe de solo, reporta táxi no gate do zero. Deve reporta táxi. Jeep 5557, autorizado direto bridge. Direto bridge, 5557, obrigado. 1161, livre táxi, faixa principal em Índia, ponto de espera, torre 1 no 8, décima 9, 5, ajuste 10 no meio. Trip 5557, chama Centro Recife, na frequência 125, decimal 1, alterna 133, decimal 95. 125, decimal 1, alterna 33, decimal 95. Bom dia, bom voo. Decodo 26, controle agora em 120, décima 8, bom voo. 208, obrigado. Olha, boa noite, esse é o gol 1161, decolado, passando 1500 pés. Bom dia, bom voo. Uno 1161, boa noite. Contato radar, se mantenha 360 Dael. 360 Dael, 1162.